andrecedesmoral.com.br. A Mariazinha agora tá aí no piseiro, menino. Vamos relembrar. E Maria, Mariazinha, tão querendo te pegar. Vou botar você no colo e vou fazer você quicar. Maria, Mariazinha, tão querendo te pegar. Vou botar você no colo e vou fazer. Ai, caraca, que mina maluca, vai. Fica com a bunda, vai. Fica com a bunda, vai. Fica com a bunda. Que swing é esse, menino? Fica com a bunda, vai. Fica com a bunda, vai. Fica com a bunda, vai. Fica com a bunda, vai. Carreta LL, empurra furacão. André Cidês, o mural.